Sejam bem-vindos a este espaço de entrevista da Rádio Boa Nova. A caminho do final do ano, impõe-se a entrevista com José Carlos Alexandrino, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, naquele que já é o seu segundo mandato autárquico pelo Partido Socialista. Nome de todos conhecidos, José Carlos Alexandrino tem 60 anos e, para além de presidente da Câmara Municipal, é também vice-presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra. Casado, pai de duas filhas, Alexandrino é presidente, mas pela maioria é conhecido como o professor. Com licenciatura em Educação Física pelo Instituto Superior de Ciências Educativas, Alexandrino foi o primeiro presidente do Conselho Executivo da Escola da Cordinha e mantém ligações à terra de onde é natural, Ervedal da Beira. Preside a Assembleia Geral do Crédito Agrícola, destacou-se igualmente na área desportiva enquanto treinador de futebol e dirigente de vários clubes desportivos. Na política, já se tinha destacado enquanto deputado municipal pelo Partido Socialista. Em 2009, foi eleito presidente da Câmara Municipal pelo PS. Em 2013, repetiu o feito, sendo por isso o atual presidente da Câmara Municipal. Professor José Carlos Alexandrino, seja bem-vindo a esta grande entrevista da Rádio Boa Nova. Iremos centrar-nos nos dois últimos anos do seu exercício municipal, em jeito de balanço de meio de mandato autárquico, no caso, o segundo mandato autárquico, com a particularidade de gozar de uma grande maioria absoluta. Do conjunto dos 7 eleitos em que é líder, apenas um está do lado da oposição. Como é que tem sido gozar desta maioria absolutíssima? Boa tarde a todo o auditório da Rádio Boa Nova, agradecer o convite para estar aqui presente e para prestar alguns esclarecimentos, porque é importante realmente às vezes fazer-se o balanço e também para que a opinião pública nos possa julgar do nosso trabalho e não daquilo que do dia-a-dia. Por isso eu queria agradecer esta oportunidade à Rádio Boa Nova, à Liliana, e antes de mais eu quero dizer o seguinte: uma grande maioria dá-nos uma maior responsabilidade. Ela é proporcional a essa maioria. Se nós tivermos uma grande maioria nas urnas, é porque os nossos munícipes, o nosso povo, confiava nas nossas decisões pelo trabalho que nós realizámos e não só pelo nome. Isto é, já tínhamos dado provas, já tínhamos durante 4 anos mostrado se tínhamos ou não valor para... E o povo reconheceu nas urnas, contra alguns que acham que não. Acham que às vezes o povo até se engana. Eu não sou dos que têm essa ideia, acho que o povo tem sempre razão, o povo faz as suas opções e por isso sinto uma enorme responsabilidade, como líder de uma equipe, sinto uma enorme responsabilidade que essa maioria me deu. E essa maioria realmente tem vindo a traduzir-se num trabalho, num respeito pela oposição, num respeito pela diversidade também da opinião, achando mesmo que a oposição, por ter uma pequena minoria, não deixa de ser ouvida e não deixa de ser chamado quase sempre às grandes decisões que tomam em relação à direção do município e ao projeto político que temos dentro do Conselho. Isso tem sido, umas vezes, os partidos políticos, de uma forma geral, têm anuído a essa participação, ultimamente menos o PSD quis se distanciar de algum modo e não tem participado de forma ativa, enquanto a CDU e o próprio CDS têm feito esse trabalho. Por isso, da nossa parte, tem havido essa abertura para construirmos um Conselho coletivamente. O Conselho não é do Partido Socialista, não é do PSD, não é da CDU, nem é do CDS. Nem é por terem também os partidos serem minoritários e terem menos representatividade, não quer dizer que essas pessoas não tenham boas ideias, como a própria sociedade civil. Por isso nós não podemos limitar a um projeto concelhio, não o podemos limitar absolutamente à sociedade política, devemos também à sociedade civil, onde há um conjunto de parceiros, um conjunto de instituições que têm opinião sobre as coisas. E sobre isso, eu e o meu executivo somos exemplares, na minha opinião, porque somos capazes de discutir com esses diferentes parceiros, com as juntas de freguesia, com os elementos das IPSS, que são um setor muito, muito importante no Conselho, mas nos grupos culturais, no associativismo, todos estes projetos são discutidos com estes parceiros. E esta é uma grande nova e uma nova forma de fazer política, que é ouvir as pessoas e depois tomarmos decisões políticas com responsabilidade, dentro das possibilidades financeiras, porque depois há o quadro económico que nos limita muitas vezes a nossa vontade é uma coisa, outras vezes a decisão derivada às limitações financeiras é outro. E por isso eu acho que para mim tem sido uma honra dirigir os destinos do Conselho. Não posso deixar de agradecer ao meu povo, ao povo de Oliveira do Hospital por me ter dado este voto de confiança. Sr. Presidente, conseguiu quase 8.400 votos. Se fosse hoje, acha que conseguia também o resultado? Eu não, como disse, isso só se pode testar nas eleições, porque nas últimas eleições eu tinha 5 mil e tal votos. Se me perguntasse nessa altura se era possível chegar a este número, que o meu concelho, reconhecendo que o meu concelho tem fortemente uma matriz social-democrata, ainda se viu nas últimas eleições, e, por isso eu quero lhe dizer que acho que era possível nós, sem dúvida nenhuma, atingirmos outra vez esse número. E eu estou convencido do seguinte, contra muita opinião de alguns, eu acho que nós melhoraremos o score. E o score só pode ser melhorado uma coisa se eu, quando equacionasse, ser candidato. Mas como disse, é isso, ainda não está em cima da mesa. Mas já vamos também. Ainda não está na mesa, questão. Mas acredito o seguinte, acredito que há algumas pessoas que às vezes, por uma questão de alguns interesses que não se lhe corresponde e que eles tinham a expectativa de se lhe corresponder, eu não estou aqui aos interesses dos particulares, eu estou para servir os interesses de um coletivo, estou para servir os interesses de um todo na sua globalidade. E isso pode levar a alguns descontentes. Se disser com as minhas medidas políticas que não haverá alguns descontentes, eu diria que há, mas garanto-lhe uma coisa, há muito mais contentes do que descontentes e eu sinto isso todos os dias, eu e a minha equipe, por uma razão simples. Porque nós somos pessoas que andamos na rua, não nos fechamos no gabinete contra alguns que dizem, até incomoda, alguma oposição, como no outro dia lia numa entrevista, a oposição acha que nós estamos sempre na rua e que estamos pouco nos gabinetes, como nos quisessem limitar. Mas a esses eu tenho que lhe dizer o seguinte, deixem-nos estar ao pé das pessoas, porque as pessoas, ao pé das pessoas, é que nós conhecemos os problemas reais que os afetam e depois nós trabalhamos muitas vezes à noite para resolver esses problemas, porque os problemas não se resolvem também só na rua. Mas há aqueles que aconselharam até que os meus vereadores ficassem no... que deveriam estar mais nos seus gabinetes, não sabem o que dizem e isso perturba-os, também lhe percebo que isso perturba-os por uma razão extremamente simples, é que percebem que este Executivo tem uma grande proximidade do seu povo como nenhum outro teve até hoje. É a marca, não é? É a marca da sua passagem. Presidente, como é que interpretou a retirada de Cristina Oliveira do seu lugar da oposição? Tratou-se de uma suspensão? Acredita que Cristina Oliveira ainda possa retomar o seu lugar no Executivo? Eu não tenho que julgar, aquilo que nós percebemos é que há pessoas que vieram cá convencidas com certeza que isto seriam favas contadas por causa da matriz social-democrata do meu concelho. E eu acho que também prometeram ao povo que nunca sairiam. O que está aqui em causa é o que se prometeu ao povo e a seguir o que é que se fez. A seguir suspendeu-se o mandato ao fim de algum tempo, porque isto dava trabalho, até passaram para cá as áreas da residência quando viviam em Coimbra, não havia mal nenhum viver em Coimbra e serem candidatos cá, isso não era uma coisa, eram pessoas de origem de cá, da doutora Cristina Oliveira, e eu tenho consideração pela doutora Cristina Oliveira enquanto da oposição, na minha opinião, teve uma postura de correção, de discussão, de votação, com perspectivas diferentes, com certeza às nossas, mas eu acho que a doutora Cristina Oliveira teve sempre um grande problema em Oliveira do Hospital e não posso deixar de o começar aqui. É que ela ajudou a prejudicar a educação no Conselho de Oliveira do Hospital. Com este mega agrupamento que eu sempre combati, ela ficou sempre muito ligada, o seu nome ficará sempre ligada, é uma decisão que trouxe graves prejuízos à comunidade escolar, desde os docentes, aos encarregados de educação, aos professores e todos. E esse foi um problema que ela teve. E acredito que também, por algumas pressões, ela acabou, com certeza teria outras ambições políticas legítimas, na minha opinião, mas eu acho que as coisas não lhe correram bem nesta vinda a Oliveira do Hospital, em termos políticos, na minha opinião. Acha que ela ainda poderá voltar? Eu acho que o lugar lhe pertence-lhe e eu gostaria até que ela regressasse, não que tenha nada contra o vereador, contra o engenheiro João Brito, pelo contrário, tem tido uma postura de correção em termos de debate, por isso não tenho aqui problemas de reconhecer, mas o lugar pertence à doutora Cristina Oliveira e a doutora Cristina Oliveira deveria honrar o compromisso que assumiu com o Conselho de Oliveira do Hospital, que era ir até ao fim. Professor José Carlos Alexandrino, prosseguimos então com a nossa entrevista. No imediato e após a tomada de posse, 18 de outubro, tornou-se evidente o mal-estar com o seu companheiro de luta, António Lopes. Meio ano depois, Lopes já estava destituído. De lá para cá têm sido frequentes as acusações de António Lopes relativamente à sua gestão municipal. Podemos dizer que é, nesta altura, o seu principal opositor. Notícias sucessivas no jornal que administra e até queixas no Ministério Público. Sr. Presidente da Câmara, afinal, o que é que mudou? Não mudou nada. Da minha parte, não mudou absolutamente nada. Se alguém mudou... É que há aqui um problema que eu gostaria e rapidamente passaria, queria passar isto por cima. Porque, como eu disse, quando há suspeições, há organismos próprios que fazem as fiscalizações, como o Ministério Público e as investigações, para perceber. E até hoje não fui acusado absolutamente de nada. E acho que o seu deputado, António Lopes, perdeu toda a credibilidade em relação ao Conselho. Isso nota-se na Assembleia isolada. E às vezes até me deixa que me diga, às vezes até sinto pena dele, por uma razão, porque nunca renego o passado que tenho com as pessoas. E por uma questão de respeito. Mas ele deixou de ter condições, na minha opinião, até de respeito em relação. Porque há um princípio que diz o povo, quem quer ser respeitado deve respeitar os outros. E o que ele faz é absolutamente uma cretinice. Que não tem qualificação possível a insinuação por ter um jornal ao seu serviço. E ter um jornalista que recebe só as ordens do patrão, até quando outros mandam outros comentários, lhes apagam permanentemente. E a minha equipe não faz comentários. E por isso eu deixo-me dizer-lhe o seguinte. Em relação ao Sr. António Lopes, eu só lhe quero dizer o seguinte. Quem mudou foi ele. E eu já disse que achei que era um problema de doença mental, que não é um problema de ordem política. Porque um homem que está com o seu Presidente da Câmara e que coloca a pôr em alguns sítios que está por trás dele, que coloca a sua honra pessoal em causa, eu não poderia haver outro. E quero também esclarecer aqui hoje que isto fique bem esclarecido. O Partido Socialista teve que escolher entre mim e ele. Porque o que esteve aqui não foram razões políticas, foram razões de honra pessoal. E essas eu não as aceitei. E coloquei, quero hoje afirmar aqui, até porque é verdade, e o Partido Socialista sabe, coloquei o meu lugar à disposição, dizendo que se quisessem, podiam optar por ele, que eu retirar-me-ia da política sem estes números de circo que ele permanentemente faz. E por isso não falarei mais sobre isto, já disse o que tinha a dizer, mas vou-lhe dizer, custou-me bastante a sua postura e, como eu disse, até e continuo a reafirmá-lo, eu, para mim, não é uma questão de foro político, mas é uma questão deste homem apresenta um foro, na minha opinião, psiquiátrico. Mas na última Assembleia também o Presidente da Câmara foi duro nas palavras, nunca se referiu ao nome de António Lopes, no entanto ficou ali implícita que aquela crítica e aquelas palavras eram então para o Presidente, o destituído Presidente da Assembleia Municipal. Falou de corrupção, falou de atos ilícitos, de fortuna conseguida através de cursos tirados na Universidade da Ilha. O que é que José Carlos Alexandrino sabe e é o que parece já sabia e que nunca contou? E porquê é que nunca referiu o nome de António Lopes? Tem receio de mais uma queixa no Ministério Público? Eu não tenho receio de nada. Eu não tenho receio absolutamente nada. Eu sou um homem sem medo. Tem-se percebido isso e por isso é que eu consegui este resultado, por não ter um conjunto de medos. Aquilo que eu queria dizer aqui é o seguinte, o povo diz uma coisa também que é sábia. A quem lhe servir a carapuça, que a enfie. E lá, nesta Assembleia, só houve uma pessoa que enfiou a carapuça. Não houve dois. Estava ali tanta gente, sem eu ter nomeado nomes, houve uma pessoa que enfiou a carapuça. Se ele enfiou... A mesma pessoa que lhe levanta as suspeições. Se ele enfiou, ele lá saberá porquê. Mas eu, como lhe disse, não vim a esta entrevista para discutir os problemas que tenho com o deputado António Lopes. Venho aqui para fazermos o balanço dos meus 2 anos de mandato e por isso Liliana, desafiável lhe a falarmos de coisas mais importantes do Conselho do que estas querelas que não interessam a ninguém, absolutamente a ninguém, nem ao Conselho. E falamos de outros assuntos importantes. O que é certo é que este é um assunto que tem dominado todo este segundo mandato autárquico e, de facto, foram palavras duras proferidas por si na última Assembleia e disse mesmo que era a última vez que o fazia. Encerrou ali, presumo que o capítulo António Lopes, ou pelo menos as respostas que lhe pretende dar naquele órgão. É isso mesmo, terminou ali. Foi a última vez que eu fiz uma intervenção, como disse bem, extremamente dura. Uma intervenção sentida, porque foi escrita, poderia-se ter, e por isso, como eu disse, não voltarei a isto, e eu acho que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santovai, da União de Freguesia de Santovai e Vila Pouca, respondeu muito ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Travanca de Lagos, que foi eleito por uma força independente, responderam muitas coisas e a muitas dúvidas que estavam. Por isso, como eu disse, não alimentarei esta novela, porque alguns alimentam-se da novela, e como não têm mais que fazer, vão se alimentando disto, mas eu tenho que fazer, eu tenho que estar concentrado naquilo que é essencial, eu e a minha equipe. E há uma coisa que têm tentado que fazer, que era tentar minar a equipe que eu tenho, mas não têm conseguido. E por isso, como disse, nesta última Assembleia, foi a última Assembleia que eu vim, porque se você me falar de algumas suspeições colocadas, eu estou disponível para lhe dar os esclarecimentos todos que você quiser. Não tenho problemas de abordar aqui. Agora, concretamente, estarmos aqui a abordar um determinado nível de debate que raia, e eu digo-lhe que lamento ter sido obrigado, para defender a minha honra, ter feito aquele contra-ataque, porque é realmente lamentável quando uma pessoa chega. Mas há pessoas que têm a sua honra muito em baixo e querem que os outros, até na vida, até sequer, não querem ser sozinhos. Mas eu vou-lhe dizer, já disse, eu tenho uma vida limpa, e como tenho uma vida limpa, não recebo lições de moral de quem não tem moral para me dar. E sobre isto tenho dito, e não falarei mais, nem responderei a mais nenhuma provocação, porque nunca vim com nenhum comunicado responder a provocações e a suspeições. E se as pessoas têm toda, se as pessoas suspeitam de alguma coisa, têm toda a legitimidade para as apresentarem às autoridades competentes para que elas façam as investigações. E se provem ou não se provem. O problema é que essas pessoas apresentam às autoridades as suspeições, estão nos seus legítimos direitos, mas depois fazem uma coisa, montam um circo e montam uma tenda para dar um espetáculo degradante da vida política de Oliveira do Hospital. E eu como primeiro responsável deste Conselho não posso cair nessa tentação. E por isso lhe digo que esta será a última vez que eu falo nesse indivíduo, porque o nome dele para mim não tem. Fechamos aqui o capítulo, António Lopes, temos outros assuntos para falar. Em reunião pública do Executivo não conseguiu esconder a insatisfação, pelo menos foi isso que eu interpretei, em torno da BLC3, que ainda recentemente foi considerada uma das 10 melhores incubadoras da Europa, uma das 25 melhores do mundo. Falou até da possibilidade de a Câmara abandonar a sua participação nesta plataforma e deixou no ar uma falha de comunicação da parte do Presidente do Conselho de Administração da BLC3, o Dr. João Nunes. Presidente da Câmara, o que é que não lhe foi dito? Bem, eu acho que a Câmara Municipal está com a BLC3 e não se pode deduzir das minhas palavras que haja um mal-estar. Aquilo que eu achei em relação à coparticipação de uma empresa da BLC3, que era a BLC3 Evolution, que também ninguém esclareceu, que não foi a BLC3 que vendeu 49%, era uma das pequenas empresas que está assediada na BLC3 que vendeu 49%. E eu, aquilo que eu acho, é que o Presidente do Conselho de Administração, o Dr. João Nunes, deveria me ter dado alguns esclarecimentos para eu estar preparado quando me fazem o ataque político, porque o ataque político é à BLC3, mas é para atingir o Presidente do Município, por o Presidente do Município ter feito um conjunto de investimentos que estão relacionados com a BLC3. E aquilo que eu acho que falhou foi que eu deveria ter sido esclarecido como Presidente do Município, na altura ainda como Presidente da Assembleia Geral, isto é, a Câmara Municipal não tem competências próprias para a BLC3. A BLC3 é uma estrutura independente em relação, é uma associação sem fins lucrativos, de direito privado, e por isso a Câmara tem um determinado capital social, mas não é detentora de nenhuma informação, exceto nas contas que nos são enviadas. O que é que acontece? E por isso nós não conhecemos os mecanismos interiores da BLC3. Agora, eu penso que quando foram suscitadas algumas dúvidas, em relação a um conjunto de negócios que houve na sua participação, Dr. João Nunes, deveria ter sido feito uma coisa. Perante isso, deveria haver um telefonema ao Presidente do Município e dizer-lhe: Sr. Presidente, isto passou-se isto assim, está resolvido e teve que se fazer assim. E foi preciso, eu enviei uma carta para a BLC3 a pedir-lhe esclarecimentos sobre isso. E só mais tarde o Sr. Presidente reuniu-se comigo, onde me deu todos os esclarecimentos e onde eu os aceitei como todos bons, percebi perfeitamente, só que eu gostaria que essa informação tivesse chegado antes disto ser tornado público para não ser surpreendido, até porque a arma de arremesso é sempre a BLC3 em relação ao Presidente da Câmara, ao investimento que ele fez, mas depois propõem-se votos de louvor, propõem-se coisas, mas são aqueles que às vezes nos fóruns escrevem as suspeições, quer dizer, isto é uma coisa contraditória. Eu, como digo, eu acredito na BLC3, acredito no dinamismo do trabalho do Dr. João Nunes, um jovem inteligente, um jovem com valor, tem feito, na minha opinião, um grande trabalho, tem um trabalho em relação à recuperação das instalações da Cibeiro, ninguém pode deixar as verbas que foram conseguidas através dos quadros comunitários para a inovação. O António Campos também, o engenheiro António Campos, é um homem que merece toda a credibilidade, com um passado enorme, e a doutora Helena Freitas, que é deputada hoje, mas poderia ser ministra neste momento, acabou por não ser, mas esteve na calha para ser ministra, por isso as pessoas oferecem-me um conjunto de condições. Mas deixe-me dizer uma coisa, eu não sou um presidente que também, perante o investimento de dinheiro público, que não queira algum resultado de transformação do território. O que é que já gostaria de ter visto por cá e que ainda não viu? Eu também não estou muito por dentro da parte científica e quero-lhe também reconhecer aqui, a BLC3 é muito mais reconhecida exteriormente. Quando eu vou às reuniões a Lisboa, eu às vezes fico encantado com aquilo que ouço a pessoas sobre o nosso projeto. E por isso... Você sabe o que é que nós queremos? Nós, quando queremos, deitamos a semente à terra, o que queremos é que o fruto venha depressa. Se calhar, cientificamente, isso não é possível, a BLC3 tem sido reconhecida, mas quero deixar aqui que não, a nossa querer saída da BLC3 tem a ver com o endividamento da BLC3 que possa influenciar as contas da Câmara Municipal. E se o endividamento da BLC3 entrar no financiamento da Câmara Municipal, nós não temos condições para continuar. Isto é, temos a BLC3, continuaremos a fazer a subsidiação que estamos a fazer, meter para lhe dar para a estrutura, porque acreditamos nela e porque ela nos trouxe alguns dinheiros, nós poderíamos medir até isto. A BLC3 já teve alguns resultados. E teve alguns resultados aonde? Teve alguns resultados, sobretudo, na área da investigação, mas também na área da recuperação da própria Acibeira. Só por aí já é um passo determinante. Determinante. E digo-lhe que isso, disseram, o investimento da Câmara Municipal em relação à BLC3, se o considero mal feito ou exagerado, não, eu até acho que deveria ter sido mais, porque eles lutam muitas vezes com algumas dificuldades por causa das candidaturas, é preciso pagar 15% e nós percebemos que ainda não conseguem gerar receitas. Por isso, na minha opinião, o futuro da BLC3 também passa por ali, o futuro do concelho e por aquela estrutura. E aquela estrutura há de ir longe. Mas, como eu disse, também ninguém me pode levar a mal é eu achar que já investimos algum dinheiro lá e dizer também, colocar pressão nas pessoas para que haja resultados e transformações. E resultados como? Na criação de postos de trabalho, na forma, e houve alguns projetos também na área da candidatura, das candidaturas do PRODER, que eles também fizeram, é muito jovens, em relação à própria Macé, houve várias candidaturas. É deste trabalho também que eu quero que ele apareça, é desta riqueza que é, houve um investimento da Câmara Municipal, até porque ninguém me acusa, o Presidente andou a deitar dinheiro em cima de uns coisas e não rentabilizou nada para o Conselho numa opção política errada. Eu acredito na BLC3, acredito no seu Presidente, é doutorado, é um jovem com muito valor, que nós devemos estimar, que devemos acarinhar, mas não deixo de colocar pressão sobre a BLC3 em termos de resultados. Mas isto é nítido. O problema do afastamento ou de continuarmos na BLC3, para já há só um. Depois não se percebe. É como eu não tenho intervenção nenhuma, vou dar outro aspecto. Não tenho intervenção, eu não amei o Presidente da Fundação Aurélio Martins. Mas depois não tenho nenhuma intervenção mais do que faz o Conselho de Administração. Senão não era preciso, ficava lá eu. Na BLC3 acontece a mesma coisa. Aquilo que nas câmaras nos mandam, todas as associadas, são as contas no final do ano quando nós fazemos a prestação de contas. E não mais do que isso. Quando me dizem que na BLC3 existem um conjunto de pessoas ligadas ao Partido Socialista, eu digo-lhe aqui que não sei. Mas não sei mesmo. Sim mesmo, porque quem faz as opções e as admissões, a BLC3 não está sujeito com certeza a concursos, tem características próprias e a sua estrutura é que faz. Mas depois querem-me responsabilizar de que eu não conheço e que não é verdade, porque muitas delas são caluniosas, que são mentiras, permanentemente, para nos atingirem e atingirem à Câmara Municipal. E quer dizer, eu não posso aceitar que a BLC3 seja um veículo de transmissão. Pelo menos preciso, enquanto a Câmara Municipal meter dinheiro na BLC3, a Câmara Municipal e o seu Presidente exige que seja informado das coisas, que haja uma, que haja algum... E até havia um conjunto de reuniões mensais com a BLC3, mas derivado à minha agenda até fui eu que as deixei de fazer, mas até fui eu. Até não foram eles, e isso aí é BLC3. Se disser que o Presidente da Câmara, até se nos está informado de algumas coisas, foi porque ele deixou de ir a umas reuniões mensais, eu diria aqui que é verdade, também pelo trabalho da comunidade intermunicipal da região de Coimbra e pelo trabalho que me dá todas as terças-feiras e depois fico com muito menos tempo para o Conselho. Por isso, o que eu quero dizer é o seguinte: eu quero dizer que continuarei a apoiar a BLC3. Continuarei a dizer que a BLC3 tem que apresentar resultados e continuarei a ter toda a confiança no Conselho de Administração da BLC3. Está então esclarecido o ponto relativo à BLC3. A meio deste segundo mandato, as atenções centram-se no relatório da Inspeção Geral de Finanças, correspondente ao período entre 2009 e 2012. Já disse até que este relatório é um hino à sua gestão municipal, porém são-lhe feitas recomendações, entre as quais de uma maior transparência. Este até foi um dos assuntos abordados na última Assembleia Municipal, com críticas da oposição. Que lição tira do documento? Leram mal o problema da transparência. Não é isso que diz a inspeção. A inspeção, se lerem no relatório onde fala nisso, várias vezes ele fala que a Câmara teve toda a transparência. Eles só dizem é o seguinte: há uns concursos de adjudicação direta que podem fazer por adjudicação a uma empresa, que é aquilo que está na lei e que os seus inspectores e o relatório reconhece. E por isso o que ele diz é que nós muitas vezes fazemos a consulta ao mercado com 4 ou 5 empresas e depois só adjudicamos uma. Há dois tipos. Ou podemos lançar o concurso através da plataforma e vêm 5 empresas que concorrem, tem um júri, e aquela do sempre, porque nós sempre aplicamos o preço mais baixo. E o problema da transparência é absolutamente uma falsa questão. E o que diz a inspeção naquele caso pessoal é que sugere que a Câmara Municipal adjudique, convide mais empresas, nessa, mas que diz que legalmente está a fazer correto, que é legal o que a Câmara Municipal, para que haja mais transparência. Eles acham que deveriam todos os concursos decorrerem, não desta forma, de alguns que nós lançamos, dizendo que está tudo legal, mas que devem fazer de outra maneira por uma questão de transparência. Isto é, eles acham que devemos fazer o concurso público pela plataforma e que não devemos. O que é que fazemos em muitos procedimentos para os agilizar? Nós, uma obra até 75 mil euros, ela pode ser uma prestação de serviço. Há aqui dois conceitos, que são adjudicações de empreitadas e há prestações de serviços. As prestações de serviço podem ir até 75 mil euros aos convites de uma empresa única. Mas depois as pessoas não dizem. É que ultrapassando os 75 mil euros, essa empresa não pode prestar mais nenhum serviço à Câmara Municipal durante 2 anos. Isto é, não pode ser. Está-lhe reservado ali, isto é, até ali pode ir, mas depois fica não... Fica impossibilitada. Por isso vemos claramente, a Câmara Municipal hoje é um órgão absolutamente transparente em todas as suas. E deixe-me dizer porque é que é. Porque eu não tenho a ideia que alguns já tiveram no passado que a Câmara Municipal é deles. Isso é uma ideia completamente errada. Ou que a Câmara Municipal é uma quinta que tem um dono e esse dono é que manda naquilo tudo. Não, eu tenho a ideia que aquilo é do povo. Ainda hoje, da parte da manhã, eu recebi muitos munícipes, mesmo eles sabendo que os serviços tinham informado que eu estava para Lisboa. É que a Câmara não é nada meu. Aquilo é de nós todos. E isto é uma diferença em relação, se calhar, a um passado de outros executivos que pensaram que eram os donos da quinta. Ninguém é dono de nada e quem está na política e nestes cargos tem que ter noção que aquilo é de todos. E por isso eu quero lhe dizer que não tenho um parecer, por isso é que eu durmo todas as noites tranquilo. Deito-me descansado por uma razão, porque os pareceres dos meus técnicos estão fundamentados, quando tenho dúvidas, mas temos a empresa Dr. Manuel Rebenda e Filhos, que nos presta serviço, e temos também uma jurista. Por isso, disto, eu estou absolutamente à vontade. E quando eu digo que aquele relatório é um hino, bastar-se-ia ler algumas partes para perceber que eles dizem que foi sempre defendido o interesse público, tanto nas contratações, que também as adjudicações de empreitadas foram sempre pelo preço mais baixo. E diz mais, diz que temos melhorado muito aquilo que herdámos. Também lá está escrito. Também fica ali claramente que estamos no caminho certo, mesmo ainda sem algo, sem, hoje temos mais obrigação porque temos mais experiência. E é mesmo para terminar esta parte da inspeção. Mas eu vou-lhe dizer, tem algumas recomendações e sugestões que eu considero pertinentes e que eu estou a adaptar à estrutura porque eu quero uma organização bem feita. Você sabe que nós fomos classificados na 18º município mais transparente do país e o segundo no distrito de Coimbra. E diz o professor, doutor, que faz estes trabalhos da universidade, diz que é um instrumento com maior dinâmica que combate a corrupção, que é este ranking. Então, mas o que é que nós temos? O resto é só poeira, mas depois a verdade vem sempre ao de cima. Tal como o azeite. Presidente, temos que prosseguir com a nossa entrevista. Fez aprovar um orçamento provisório de 20,5 milhões de euros, onde também estão incluídas as obras candidatas ao PDU, Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, que espera que venha a ser objeto de financiamento. De um modo muito geral, até porque já falámos muito sobre este PDU, o que é que espera que venha a acontecer no centro urbano de Oliveira do Hospital? Ou o que é que quer que venha a acontecer? Eu quero mudar a imagem da cidade e há um conjunto na cidade de Oliveira do Hospital, e deixe-me dizer, a cidade de Oliveira do Hospital é o rosto do concelho. Não vale a pena nós também nos genuir. Nós queremos que as nossas aldeias, que as nossas freguesias tenham um conjunto de condições. Hoje as nossas freguesias têm boas condições de habitabilidade, de grande, mas é verdade também que o núcleo urbano de Oliveira do Hospital é a nossa, quando as pessoas vêm, se deslocam às nossas aldeias, e tenho sido elogiado por outros presidentes de município, algumas aldeias que ficam, eles às vezes dizem que a interioridade. Tenho um presidente da Câmara, que é o da Figueira da Foz, o Dr. João Ataíde, que afirmou isto muitas vezes publicamente no seu cargo, dizer, eu fui a Oliveira do Hospital e as aldeias de Oliveira do Hospital têm muito mais qualidade, do que aquelas que ficam a 10 km do mar das suas. Isto foi um elogio público que ele fez várias vezes, dando o exemplo de Oliveira do Hospital e de algumas suas freguesias. Por isso, há aqui uma coisa, eu gostava de mudar uma nova imagem de Oliveira do Hospital. Nós precisamos logo de ter uma zona, a zona histórica foi uma zona que nunca ninguém foi capaz de pegar e ser capaz de grandes desafios. Ora, este Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano assenta sobretudo também a zona histórica. Colocarmos uma zona histórica moderna, uma zona histórica requalificada, uma zona histórica que atraia pessoas e que desloque uma nova centralidade, porque é preciso nós conhecermos a história. Oliveira do Hospital, a centralidade é na zona histórica, já foi, e ela veio a caminhar para outros lados. O que nós vemos é recuperar essa centralidade da zona histórica. Vamos dignificar com algumas ideias e por isso toda a zona histórica vai ter essa melhoria. É consagrado, vai ter melhorias. Há um fundo para privados, para pessoas recuperarem as casas, toda a zona histórica. É um bocado como aos polis do antigo quadro, de algumas cidades aproveitaram-no muito bem. Aqui também em Oliveira do Hospital houve algum laxismo em relação a determinadas candidaturas. Eu até gosto que me critiquem bastante com as candidaturas do Rios, mas foi porque consegui arranjar 500 mil euros a 100% a fundo perdido, só pagámos o IVA. Isto demonstra o nosso empenho e a nossa dedicação também ao concelho. Avenida Virgílio Ferreira, Avenida Carlos Campos, o Colégio Brás Garcia de Mascarenhas, o próprio Parque dos Marmelos, e eu até lhe digo, Oliveira, depois de todas estas obras, é que será uma cidade que está mesmo na moda, muito na moda, porque Oliveira do Hospital vai ter novo visual. E isto entra no quadro 2014-2020. Mas como eu lhe digo, concentrar-me e o esforço em duas zonas. Na zona da Parque dos Marmelos, na zona Ribeirinho e na zona histórica, e depois aquela Avenida Virgílio Ferreira que faz a ligação para a Travanca de Lagos. Eu acho que fui capaz de fazer um bom projeto, uma boa candidatura. Estou ansioso para que janeiro, para me sentar à mesa na negociação com a CCDR e com a direção do programa, para discutir e para conseguir um bom negócio para Oliveira do Hospital, que eu tenho sabido fazer bons negócios através de candidaturas e dos quadros comunitários. E sobre isso ninguém tem dúvidas. Na grande entrevista da Rádio Boa Nova, temos como convidado o Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, professor José Carlos Alexandrino. Acessibilidades continuam a ser um tema caro aos oliveirenses. A Estrada da Beira vai ser requalificada, continuam a faltar os ICs. Com a entrada do novo governo, acredita que este problema venha a ser resolvido, ou Oliveira do Hospital poderá voltar às manifestações? Eu gostaria que Oliveira do Hospital não voltasse às manifestações, era porque estávamos a conseguir os nossos intentos. E, na minha opinião, é o seguinte, se este governo continuar com a mesma postura do outro governo, não terei caminho. E o Partido Socialista demonstrou uma grande maturidade na última Assembleia ao aprovar aquelas moções. Os da acessibilidade e de saúde, para mim, considero-as muito importantes por uma razão simples. Porque não sei se percebeu que ficou reforçada ali a reivindicação do próprio presidente do município por ter sido eleito do Partido Socialista. O Partido Socialista de Oliveira do Hospital, e é preciso diferenciá-lo do Partido Socialista a nível nacional, aquilo que às vezes o PSD de Oliveira do Hospital nunca, deixe-me dizer, nunca foi capaz de se desmarcar do PSD nacional, num absoluto num carreirismo e nos interesses só de lógica partidária, e deixando os interesses de Oliveira para trás e os partidários à frente. Isso aconteceu porque o PSD não foi à manifestação, não que não ache que é justa a reivindicação, mas é que Lisboa e Coimbra disseram-lhe para eles não irem à manifestação porque isso poderia-lhes estragar as contas eleitorais. Por acaso até nem estragou. Mas deixem-me aqui dizer-lhe, eu quero hoje anunciar aqui que eu fiz, no dia 17 de agosto, fiz um acordo com o Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal, onde depois da manifestação fui chamado a Lisboa, às Estradas de Portugal, e vou anunciá-lo hoje, aqui, publicamente, que fiz um acordo com ele. Fiz uma negociação que, numa primeira fase, o IC6 seja acabado até à região de Ceia, onde ele derivava para a montanha. Este acordo foi selado no dia 17 de agosto. Nunca o anunciei. Estou a anunciar publicamente que este acordo está um acordo tácito entre mim e o Dr. António Ramalho, Presidente das Infraestruturas de Portugal, que haverá uma fase agora de apresentei-lhe um determinado projeto que, com menos custos, numa obra que custará 25 milhões de euros, e ele estava bem documentado porque tinha feito uns estudos precisamente iguais. E por isso pedi-lhe que nesta primeira fase, já que não temos capacidade financeira para levar até ao A25, por não haver financiamento, para o trazer até a minha reivindicação, e ninguém leva aqui isto como baixar os braços para levar até à A25, uma primeira fase que me trouxesse até à zona industrial de Oliveira do Hospital. O Dr. António Ramalho comprometeu-se comigo não trazer só até à estrada, mas trazer o IC6, onde ele já dentro do Conselho de Ceia e derivava para a Serra da Estrela e não se fazer onde começava o IC7. Este é um acordo que eu anuncio aqui, acredito que vai ser respeitado. Foram acordados prazos temporais? Ainda não foram, foi acordado que haveria uma reunião no primeiro trimestre deste ano, onde discutiríamos toda esta base e a calendarização por causa dos pressupostos e do lançamento da própria obra. Foi uma proposta que eu fiz, algumas pessoas encararão isto como eu tenho abandonado o IC7 até à A25, negociando com coisa, mas eu quero dizer aqui o seguinte: eu tenho sido uma voz muito inconformada da região, tenho sido o homem que tem dado no Conselho Regional de Centro, quando fiz um duro ataque fortíssimo ao Dr. Sérgio Monteiro, que era o seu Secretário de Estado das Obras Públicas, ao próprio Dr. António Ramalho, e depois conseguiu-se, pedi uma série de reuniões, nunca me foram marcadas, nunca, até que consegui, através de uma via de canal, arranjei um canal que me levou até ao Dr. António Ramalho e levou-me a esta negociação. Por isso que eu quero dizer aqui, foi antes das eleições, perguntei ao Dr. António Ramalho se ele continuaria, em caso do Partido Socialista continuar, porque imagina que as eleições davam outro resultado, como até tem outro governo, o Dr. António Ramalho poderia ser substituído e o acordo valeria o que valia. O Dr. António Ramalho mostrou-se confiante que sim, que continuaria e por isso que não haveria problemas, e em janeiro lançaria, chamar-me-ia para uma reunião para discutirmos alguns pormenores, com certeza chamaria também o seu Presidente do município de Ceia, para conversarmos os dois, porque tínhamos interesse os dois, para haver esta reunião. Vou a estas lutas determinado, porque eu não faço tacitismo político como alguns presidentes de Câmara fazem. E alguns tiveram medo de se meter nestas lutas por tacitismo, com medo que as ganhassem. Outros era porque era o governo deles. Eu nunca tive este problema. E aí tenho que também agradecer ao Partido Socialista de Oliveira do Hospital, que me deixa esta irreverência. Deixa-me esta irreverência e deixa-me esta capacidade de luta e de crítica. E por isso, como eu disse, não baixarei tréguas. E como tenho este acordo com o engenheiro António Ramalho, deixe-me dizer, até espero rapidamente ter uma reunião com o seu Secretário de Estado das Infraestruturas de Portugal para lhe dar este acordo e para depois fazermos uma reunião com o Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal. E reafirmo hoje aqui, o meu compromisso é com o meu povo, é com os oliveirenses, porque se foram eles que me depositaram essa confiança através do Partido Socialista e que me deram, mas sabendo eu que muitas pessoas do PSD, do CDS, votaram em mim para eu obter aquele resultado. Boas notícias então, vamos aguardar o desfecho então desse acordo, o que é que irá dar. E saúde, Sr. Presidente? Continuam a faltar os médicos? Este é mesmo o problema que mais dói a Oliveira do Hospital. Mais de 8 mil utentes continuam sem médico de família. Como espera que venha a ser resolvido este problema? Eu penso que não são 8 mil, eu acredito que serão uns 12 mil, neste momento que serão uns 12 mil. Eu quero dizer que isto é uma vergonha. Isto tem nome. E tem nome, chama-se vergonha. Aquilo que se passou em relação a projetos que nós apresentámos ao seu secretário de Estado, o Dr. Leal da Costa, foi uma pessoa que eu percebi, apresentava num modelo que era uma colaboração, iríamos ter, através da Fundação, de um protocolo do Ministério da Saúde, porque eu sonho e te luto por uma saúde para todos os oliveirenses. Aqueles que têm mais meios têm esses problemas resolvidos porque têm dinheiro, quando têm aflição, com os seus filhos, com os seus pais, têm esses problemas resolvidos. Mas outros já, que não têm essas possibilidades. E eu sou um homem, muito na ação social, deixe-me dizer que sou um homem que, pá, vive muito o drama das pessoas. E eu até estou a escrever um livro, para quando sair da Câmara Municipal, que se chama As Quartas-Feiras das Minhas Angústias, que é o título do livro que vai ter. Sabe porquê? Porque às quartas-feiras eu recebo as pessoas e percebo os dramas delas. Todas as quartas tenho pessoas, desde que cá esteja, ouço os seus problemas. E muitos problemas são de ordem de caráter social, onde entra a saúde. E por isso deixo-me aqui dizer-lhe que eu acho que tenho feito uma política de proximidade e uma reivindicação de competências que não nos pertencem. Mas olha, nós pagamos para alguns médicos, e o SAP Estar, pagamos os quartos aos médicos para eles ficarem cá. Nós colocámos a unidade móvel de saúde da Fundação numa colaboração que também nos custa dinheiro, que vai nos custar dinheiro, também para os idosos terem algumas prestações. E eu pergunto-lhe, alguém tem este denodo para levar a saúde àqueles? Mas eu não quero. Isto é um modelo que, na minha opinião, é precário, continua a ser precário, e eu quero é médicos para todas as pessoas e que todas as pessoas tenham acesso gratuito a estes médicos. Defende, pelo menos conseguimos concluir isso, uma solução que estivesse então também ligada à Fundação Aurélia Mário Diniz. O que é que de facto queria que funcionasse, ou como é que queria que funcionasse a saúde em Oliveira do Hospital? Olha, deixe-me dizer-lhe o meu sonho. Primeiro gostava de ter umas urgências, não gostava de ter um serviço de atendimento permanente como temos hoje, e que demonstra que muitas vezes é um entreposto para mandarmos as pessoas para Arganil e para Coimbra. Percebe-se que num concelho como Oliveira do Hospital, se você quer fazer um raio-x a uma determinada hora ou um determinado dia da semana, você tem que ir a Coimbra ou tem que ir a Arganil. Agora já nem... Até acho que está suspenso o serviço de raio-x por falta de técnico. Está suspenso. Você acha que isso... Eu vou lhe dizer o que é que eu quero em Oliveira do Hospital. Uma cidade desta dimensão, um concelho desta dimensão, tem que ter um serviço de urgências, e é possível. E é possível contratualizá-lo com a Fundação Aurélio Amaro Diniz, com dois ou três esquemas, com serviço de análises 24 horas, porque há casos que, se houver um conjunto de análises, o médico faz um diagnóstico, percebe pelas análises, dão-lhe uma determinada leitura. Um serviço de raio-x 24 horas, defende um protocolo depois com os hospitais da universidade, isto é, não precisamos ter um ortopedista sempre de serviço, mas temos um ortopedista na Universidade de Coimbra que é enviado hoje facilmente através dos meios, é-lhe enviado para Coimbra, e ele responde a dizer se é preciso deslocar-se a Coimbra, se é preciso ser operado. Não precisamos de estar a fazer deslocações permanentes de Coimbra. Mas tem havido negociações nesse sentido? Tem havido. Que a Fundação, eu estou à espera de uma visita da senhora Presidente da CCDR, da doutora Ana Brunhosa, e uma das instituições que ela vai visitar é precisamente a FAD, para lhe apresentarmos um projeto de 4 milhões de euros, onde tornaremos também a FAD como uma empresa. Não é privatizar a saúde como alguns apregam aí, pelo contrário, eu quero é trazer a melhor saúde. Quer ver, nós gastávamos menos dinheiro, do estudo que eu fiz, se nós contratualizássemos um conjunto de médicos para se deslocar às nossas populações do que gastamos hoje com o que temos. Isto é, se ficaria mais barato, o que é que nós precisamos? Como a nível da administração do Estado as contratações são difíceis, têm que ser por concursos, é possível, tal como hoje o Ministério da Saúde faz com uma empresa, em vez de fazer com uma empresa privada, faz com a Fundação a contratualização de alguns médicos. E coloquemos esses médicos nos postos de saúde que está. O que é que nós precisamos? Precisamos das senhas para eles fazerem receituário, estarem. E nós íamos buscar um conjunto de médicos que se têm negado, que até se aposentaram, e iríamos buscar outros médicos jovens, e não deixávamos explorar até alguns médicos que vêm a Oliveira pelas empresas. Por isso, aquilo que eu quero é que todos os munícipes de Oliveira tenham acesso a um médico em tempo útil, e que não precisem dar 25 euros ou 30 euros para uma consulta. Eu encontrei pessoas que têm doenças crónicas, como os diabéticos, E é uma coisa que eu sou muito sensível, porque a minha mãe foi muito diabética, e por isso há coisas que nos tocam, e já agora também digo aqui que a minha mãe era a minha deusa, e por isso não tenho, e como ela era diabética, eu encontro pessoas dessas que às vezes, para terem um receituário, que é, isto é, para terem os medicamentos que são gratuitos, precisam ter o receituário, e às vezes passam um calvário. Acha que isto só podemos ser um conselho? Acha que não têm que ter esta gente que não tem voz, que não é capaz de fazer manifestações, estes idosos, que não são capazes de reivindicar no, nos canais que hoje existem? No, você não acha que eu, como presidente, tenho a obrigação de lutar por estas pessoas? Na minha opinião, deve lutar pelas pessoas. Vamos então aguardar também pela vinda da doutora Ana Brunhosa para a apresentação desse projeto. Já vamos aqui com uma longuíssima entrevista. Sr. Presidente, temos que tocar neste assunto porque sempre assumiu o saneamento como um problema a resolver neste concelho. Há ligações técnicas por finalizar e está sem manutenção. Qual o ponto de situação? Peço-lhe que seja breve. Há muito que fazer nesta área. Ainda há muito que fazer. Eu citar-lhe, lanço um conjunto de infraestruturas que é preciso fazer. Póvoa de São Cosme, Negrelos, Póvoa das Quartas, Mosca da Beira, Vilela, há um conjunto ainda de infraestruturas para fazer. Na minha opinião, tem havido um problema. Depois há outros problemas que não são estes. Estes são da competência, neste momento, da Câmara Municipal. E temos que assumir a responsabilidade deles. Há outros que são as ligações técnicas, que hoje as águas de Lisboa e Valtejo, que hoje nos tutelam, têm que fazer, que é, a senhora temos, em algumas aldeias, temos hectares que custaram dinheirão e que há umas fossas que não foram ligadas ainda, não houve ligações técnicas entre fossas que não foram desativadas. Isto não faz sentido. Isto estava no caderno de encargo das águas de Cesaricoa. E por isso nós temos que reivindicar que estas ligações técnicas sejam feitas o mais rapidamente possível. Outros são aqueles que são das nossas competências. Temos vindo a fazer um grande trabalho nesta área do saneamento e das águas. Também, deixe que me diga, eu pessoalmente acho que o seu ministro Moreira da Silva, que foi um grande ministro do Ambiente, o governo anterior, acho que foi um bom ministro, ajudou-nos baixando-nos as tarifas, porque nós estávamos com um prejuízo enorme de um milhão e tal, em relação às águas, ao saneamento e ao lixo. Hoje temos minerá-lo para 500 mil euros, ainda temos prejuízo, mas dá-nos mais alcance para fazermos investimento, termos liquidez para fazer alguns investimentos, porque nós também temos que perceber o que é a sustentabilidade financeira da Câmara Municipal. E é um ponto importante. A Câmara Municipal de Oliveira do Hospital hoje, com muito menos recursos, tem uma robustez financeira que todas poucas têm. Isso demonstra-se também uma gestão de grande rigor que tenho feito, mais a minha equipe, e que nós conseguimos. Mas deixe-me dizer, há outras coisas também, outras, como alguns projetos que eu não posso deixar de referir aqui. Nós ainda há pouco tempo fomos considerados a autarquia mais familiarmente responsável. Isso quer dizer que nós preocupamos-nos com as famílias. Nós fizemos um conjunto de medidas que têm os incentivos à natalidade. Os incentivos à natalidade, para mim, é uma das coisas que me dá mais prazer assinar todos os meses os subsídios para aquelas crianças que têm nascido até aos 3 anos. Um dos programas com mais sucesso que nós lançamos. E que as famílias são elas. Têm nascido muitas crianças. Muitas crianças. Nunca nasceram tantas crianças em Oliveira do Hospital há uns anos atrás. Eu também não acredito que seja por causa dos 60 euros mensais que a Câmara Municipal dá, mas que tem sido muito interessante e que para mim me dá uma grande alegria. E por isso eu acho que todas essas, esta da autarquia, baixámos o IMI agora para as famílias com filhos, temos a tarifa também social em relação às águas, quando houve os aumentos para protegermos as famílias que tinham mais filhos. Por isso há aqui um conjunto de políticas que nós tivemos muito em termos de Oliveira do Hospital, de muita preocupação. Deixe-me dizer outra coisa. Nós temos um programa que vai arrancar, que já era para ter arrancado, mas derivado a uma série de vicissitudes, vai arrancar ainda neste mês de dezembro, com a recuperação de 11 casas das pessoas, mas não vão ser 11, vão ser 30 casas que nós, no final de 2016, teremos recompensados, de famílias que vivem ainda sem condições de dignidade. E por isso eu vou-lhe dizer que é o projeto Casa Digna. Arrancaremos com 11 projetos neste momento, ainda no mês de dezembro. Está o processo concluído, irá à próxima reunião de Câmara, já o tinha anunciado. E por isso eu acho que em Oliveira do Hospital vale a pena viver, e os desprotegidos sabem que contam com o seu presidente. E isso para mim dá-me uma grande alegria. E todas as grandes políticas que são feitas para as pessoas e para ajudar as pessoas, esses mais desfavorecidos, esses mais carenciados, Eu vou-lhe dizer que é um trabalho enorme, não só meu, da minha equipe, como eu disse, dos funcionários da Câmara Municipal, de todos também, dos seus presidentes de junta, porque há aqui um trabalho de parceria com as juntas. Nunca houve um presidente que desse tantas verbas às juntas de freguesia, numa nova visão de descentralização de competências, dando dinheiro a prós que os seus presidentes de junta dependam muito menos da decisão do presidente da Câmara e de andarem no beijamão. Alguns hoje que volam nos beijamãos em algumas áreas não percebem o que é ter dignidade e que nunca pedi nada a essas pessoas. Essas pessoas é que estavam habituadas que as pessoas andassem ao beijamão delas. E eu acho que foi um avanço muito significativo em relação ao ano passado, porque em 41 anos, foi a maior reforma que houve em Oliveira do Hospital, esta nova visão que eu trouxe e que ninguém contesta hoje em Oliveira do Hospital. Presidente, é então a política do tudo pelas pessoas, é seu, este chavão vai-lhe ficar para sempre ligado. Presidente, de saída da Expo H, a Câmara já prepara mais uma edição da Feira do Queijo, de ano para ano. É sempre o vosso objetivo fazer de que cada uma seja a maior de sempre. A aposta continua, então, a fazer grandes eventos com presenças televisivas. É assim que responde à oposição que o acusa de esbanjar dinheiros em festas? Não, eu quero dizer o seguinte, eu acho que a oposição, e deixe-me dizer, alguma oposição não tem moral para me criticar sobre festas. E não tem oposição, e não tem moral, como eu demonstrei ainda relativamente, no ano 2009, deixe-me dizer, o PSD e o Executivo anterior, no ano 2009, gastou mais em festas do que eu gastei em duas Expo H. Isto é claro. Por isso, isso é um chavão que tentaram criar. Porque eu digo-lhe, quais são os grandes eventos que hoje se fazem em Oliveira do Hospital, sobre as festas? Eu pergunto, os grandes eventos que se faz, como disse, é a Feira do Queijo e é o Expo H. Conhece mais algum? Tem as marchas, que são coisas relativamente baratas. Mas isso incomoda-lhe. Incomoda porque nós conseguimos aquilo que eles nunca foram capazes de fazer. Olha, eu hoje dei uma Feira do Queijo, que era uma coisa minúscula, de meia dúzia de horas, e transformei-a no maior acontecimento e na maior Feira do Queijo do país. Isso é mérito. É mérito por ter uma visão, por ser capaz de desafiar esse... Eu sou um homem de educação física, sou um homem da prática, não sou um homem só da teoria. Alguns até achavam, quando eu entrei na Câmara, que eu nem falar sabia. Parece que tinha nascido outra vez para aprender a falar. E por isso deixe-me dizer, eu acho que nós temos feito uma... E há aqui uma diferença, eles têm razão. Eles têm razão quando nos criticam e têm razão numa coisa, é que dentro de São Oliveira do Hospital só era notícia nas televisões para mostrar o mal. Quando alguém morria, ou quando havia aí ratos, eu vi umas notícias e tal, não sei se recordam, nessa altura éramos notícias. Estes programas da televisão, que vêm a custo zero, isto incomoda-os porque é preciso conquistá-los para eles virem, todos os municípios andam atrás deles, e é uma luta às vezes para nós os conseguirmos. Mas estes programas de televisão vêm a custo zero. E como vêm a custo zero, nós fazemos uma coisa, é que nós... Também uma das linhas políticas, e porque sabemos o que queremos para o Conselho, nós queremos que o nosso Conselho tenha uma imagem. E precisamos de criar uma imagem da região, mas também uma imagem nacional. E esta Feira do Queijo hoje é uma imagem nacional que nós já conseguimos ter. Isto é absolutamente... Mas eu pergunto, porque eles também baralham quando é para falarmos na Feira do Queijo e do Porco e de Enchido de Marujo, que é um grande acontecimento e que a sua junta de freguesia está de parabéns por o criar, eles associam-nas todas à Câmara Municipal. Mas quando depois elas se realizam, vão à Assembleia Municipal elogiá-las, sabe? Numa política de baixo. Critica-se as festas por um lado, mas depois as outras até eram boas da junta, para ver se agradam lá alguma meia dúzia de pessoas daquela terra. Eu não faço isto para agradar, eu faço isto porque acredito na promoção do meu território. E também lhe digo que este ano vamos ter o maior investimento de sempre na Feira do Queijo. Quanto é que pode custar? Eu gostaria que ela este ano custasse 100 mil euros. Que nós tivéssemos disponibilidade para uma grande campanha de marketing em termos de publicidade nas televisões nacionais. Vai voltar a ser no centro da cidade? Mas vamos-lo alargar, vamos a novos conceitos, estamos sempre à procura, eu e a minha equipe, e você repare, quando eu falo, eu não quero, quem ganha os jogos não é o treinador sempre, quem ganha os jogos é o treinador, isto pelo meu passado no futebol, são os jogadores, e quem ganha é a estrutura toda, desde os funcionários, à minha equipe política e depois àquilo que eu chamo os meus vereadores. Se calhar os outros dizem os vereadores, e eu digo sempre à minha equipe, aos meus vereadores, há aqui uma diferença da liderança, da forma como eu vejo. E os meus vereadores têm feito também um trabalho fantástico com a minha equipe política toda, nestas áreas. E eu deixava-lhe uma pergunta. Acha que Oliveira do Hospital hoje é a mesma coisa que... que era quando eu cheguei. Mas deixe-me aqui dizer outra coisa ao PSD quando me quer vir falar de feiras. O PSD no ano de 2009 gastou em foguetes 30 mil euros. 30 mil euros, 29 mil, faltam, gastou 30 mil euros. Eu não gasto dinheiro em foguetes, gasto em dinheiro em promover o território, em promover o meu concelho e a dar-lhe uma marca e a dar-lhe uma identidade, que isso é que é fundamental. Presidente, é Presidente da Câmara pelo segundo mandato consecutivo, por isso é que estamos aqui nesta entrevista, mas é também o Vice-Presidente da CIM, da região de Coimbra. Tal cargo tem facilitado a vida à Oliveira do Hospital? Essa é uma pergunta muito difícil. É uma pergunta muito difícil para eu lhe responder. Eu, quando estou como Vice-Presidente da Comunidade Intermunicipal, eu sou Vice-Presidente de 19 municípios. E a minha obrigação é de defender os interesses dos 19 municípios, como percebe. Logicamente que o cargo de Vice-Presidente da CIM permitiu-me o conhecimento mais profundo de pessoas que estão no poder de decisão. Isso é um ganho. O abrir caminho. Abrir alguns caminhos. Não diria que eu hoje tenho uma relação institucional com algumas pessoas, que faço reuniões nas negociações dos diferentes quadros, como no Plano Estratégico da Região de Coimbra, reuni várias vezes, também estive em Bruxelas, quer dizer, isso permitiu-me também hoje. E também é preciso dizermos a verdade. É preciso dizermos. Algum dia Oliveira do Hospital teve alguém num cargo de top como eu hoje estou? É que esta é a maior comunidade do país. Nós representamos 480 mil pessoas. A seguir à área metropolitana de Lisboa e do Porto, esta é a maior comunidade do país. E por isso eu digo-lhe que é com grande orgulho que tenho feito o meu trabalho, eu e a direção, o seu presidente e o seu vice-presidente da Câmara de Arganil, pessoas com quem eu também formo uma equipe, formamos um bloco, às vezes com divergências, naturalmente, em algumas áreas, mas que tem sido um trabalho muito interessante para fazer, e Oliveira do Hospital hoje, o Presidente Oliveira do Hospital, é uma pessoa conhecida. E se eu lhe contar, isto não é, se calhar não é um preciosismo, mas há tempos, depois de dar uma entrevista e ter estado num debate com o seu Secretário de Estado, de Desenvolvimento Rural, na altura, o Dr. Castro Almeida, eu em Coimbra fui abordado por duas pessoas, por exemplo, numa pequena superfície que fui comprar, estava numa reunião da CIM, fui abordado e de pessoas que me vieram dizer, disseram-me, chegaram ao pé de mim, não as conhecia e disseram-me, ó Sr. Presidente, dou-lhe os parabéns porque você defende bem o interior. E aquelas pessoas eu não as conhecia de lado nenhum. E é assim que quer ficar conhecido. É isso mesmo. Eu gostaria de ficar. Eu um dia, se a história me disser, eu gostaria que fui mais do que tudo, de qualquer obra física, de pôr qualquer nome, meu nome, eu não quero meu nome em nada, não preciso dele para nada, porque isso são coisas que com o tempo e que não importa-me enquanto eu viver, ser bem tratado para as pessoas, mas gostaria um dia ser recordado como o Presidente do Povo, um Presidente que esteve sempre ao lado dos mais pobres, dos mais desfavorecidos e daqueles que teve sempre uma palavra. Isso tem muito a ver com a minha maneira de ser e tem muito a ver com aquilo que eu herdei, como eu disse, dessa deusa que era a minha mãe. E por isso eu digo-lhe que o maior elogio que me podem dizer é que sou um presidente próximo das pessoas, um presidente que sente o problema das pessoas e que eu vivo intensamente, porque eu vou-lhe dizer que este é o meu maior desafio, não é por ter feito o mercado, porque, por exemplo, se nós quiséssemos às vezes contrapor algumas coisas, as pessoas esqueceram-se no mercado, antes temos a central de camionagem, onde é que andavam as pessoas a apanhar os transportes? Andavam à chuva em Oliveira do Hospital. Houve ou não houve uma evolução? Houve uma evolução. Mas como eu lhe digo, eu vou lhe dizer, tenho o meu executivo, o Dr. José Francisco Rolo, a professora Graça Silva, o professor Nuno Ribeiro, tenho feito algumas descobertas de algumas pessoas, a engenheira Teresa Dias, o Dr. João Ramalhete, o Dr. Manuel Garcia, o Dr. Francisco Rodrigues, o Nuno Seixas, o Artur Abreu, o Daniel Diniz, não sei se me esqueci alguém, o Henrique Barreto e outras pessoas que trabalham, o Rui Coelho, todas as pessoas que trabalham na área, eu sou o líder desta equipe, mas depois o trabalho e o mérito é deles. E nós temos essa equipe imbuídas todas destes espíritos. Não é o Presidente que tem este espírito. O Presidente exige que todos tenham esse espírito, dessa proximidade e dessa resolução, porque não há melhor obra física. Os políticos são eleitos para servir o povo e são eleitos para servir as pessoas e são para servir aqueles que mais precisam. E esse é um caminho que eu não tracei, mas ele estava traçado, que são os meus objetivos. Tenho tido essa grande solidariedade do Partido Socialista de Oliveira do Hospital, a quem quero agradecer, mas não posso deixar de agradecer e ter uma palavra também a todos estes meus colaboradores e aos meus vereadores que formam esta equipa e que eu tenho um grande orgulho, porque eu muitas vezes até penso que, como líder, sou um líder assim, mas que eles me tornam, fazem de mim um líder forte e um líder mais carismático. Então este seu registro, já falou aqui do livro que disse que está a escrever, a propósito das quartas-feiras, uma realidade que acontece porque a Presidente de Câmara foi pública a sua intenção de exercer apenas 2 mandatos autárquicos, porém já deixou no ar uma vez a possibilidade de até poder avançar para um terceiro. A esta altura, como é que se posiciona em face das autárquicas de 2017? Podemos voltar a contar com o professor José Carlos Alexandrino para uma nova corrida eleitoral? Essa pergunta é muito difícil para mim e é bastante difícil responder, porque eu, neste momento, se houve uma fase no meu primeiro ano de mandato, pensei que poderia ser... Eu poderia pensar que não equacionaria a hipótese do terceiro. Hoje não o deixo. Depende, hoje não deixo de equacionar essa possibilidade. Isto é, se eu lhe dissesse que penso recandidatar-me, mentiria. Se dissesse que não penso recandidatar-me, mentir-lhe-ia também. Isto é, estou numa grande indecisão, há muitas coisas ainda para se concretizarem, mas hoje diria que há mais hipótese do que nessa altura que eu tomei essa decisão. De qualquer maneira, há fatores que não dependem apenas de mim, há fatores que e também dependem alguns fatores, não quero dizer, que me poderão até impedir a vir a ser candidato. Mas esses, como eu disse, é um grande drama que eu tenho, porque há alguns problemas que se me apresentam e que não quero falar aqui com eles, não têm que ser aqui chamados, e por isso eu digo-lhe aqui com verdade e a todo o auditório que não tenho a certeza ainda se me candidato. Primeiro era preciso o Partido Socialista convidar-me, que tem demonstrado afeto por mim, e por isso é natural. No outro dia até o próprio CDS se mostrava disponível para me aceitar como seu candidato, numa pequena brincadeira, mas eu registro-a como boa. Isso demonstra que tenho com certeza valor, porque senão não se conseguia querer contratar alguém de outra bancada para o seu partido. De qualquer maneira, como eu lhe disse, há aqui alguns fatores que influenciam essa minha decisão e que eu neste momento não tenho condições nem para dizer sim, nem para dizer não. Eu vou lhe dizer, por muitas coisas que aconteceram nestes 2 anos, eu teria um grande prazer de ir a esta próxima luta política. Isso era o que me daria muito prazer. Daria-me muito prazer ir a esta luta política por algumas razões que são evidentes do quadro político oliveirense, para percebermos que há um conjunto de mentiras permanentemente e que as pessoas não acreditam nessas mentiras. Mas isso acho que também está desmascarado e por isso. Mas, como eu disse, há um fator externo de grande importância para mim e há outro fator próprio meu que me pode influenciar essa minha tomada de decisão. Por isso é muito cedo, tomá-la-ei quando, mas eu vou dizer, para mim tem sido um orgulho enorme servir os interesses de Oliveira do Hospital. O tempo ideal de mandato seriam estes 8 anos. Confesso-lhe, eu aprendi no futebol, uma pessoa deve estar enquanto é muito desejado, quando deixa de ser desejado ou quando as pessoas também, porque também não vale a pena perspectivarmos que muito tempo não está no poder, nós tomamos às vezes decisões que não agradam a todos e que há um ligeiro desgaste às vezes nisso, mas há outras pessoas que depois recuperam-se por outro lado. Por isso aquilo que eu lhe quero dizer é que não lhe sei responder a esta vamos pergunta. Vamos aguardar, não é? No tempo certo. Não lhe sei responder, mas no tempo certo. Eu darei a resposta e até porque, como sabe, vou negociar este Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano e estas obras irão até 2020. E estas obras que serei eu hoje a negociar, serei eu a lançar os projetos, seria uma menina dos meus olhos para a concretização deste objetivo, porque eu acredito que em 2020 Oliveira do Hospital não terá o mesmo rosto. E isso também se deve também ao trabalho do seu Presidente, mas como eu disse, é um trabalho de um coletivo e ao coletivo. Só que é uma palavra também para um conjunto de pessoas que eu não poderia esquecer, que são os empresários de Oliveira do Hospital. Hoje Oliveira do Hospital, estas quartas-feiras têm menos angústias porque a taxa de desemprego hoje em Oliveira do Hospital é muito mais baixa do que era há algum tempo atrás. Isso não se deve ao mérito e à ação do Presidente do Município. Deve-se ao mérito e à ação de um conjunto de homens e mulheres, empresários em Oliveira do Hospital, que criam riqueza, que criam emprego e sem terem aquelas condições das acessibilidades. Por isso, quando eu luto, também luto por eles, porque lhe facilitará o escoamento dos seus produtos, ficando-lhe mais barato. E esses homens e os empresários, e deixe-me dizer, hoje o Conselho de Oliveira do Hospital é um conselho com autoestima. Eu tenho sempre nos meus discursos, falo muito na autoestima de Oliveira do Hospital. Eu orgulho-me do conselho que tenho, orgulho-me das gentes que tenho, e Oliveira do Hospital hoje é um conselho reconhecido por muita gente como um grande conselho, um conselho competitivo, um conselho moderno e um conselho que traz progresso para a frente. Tenho diante de mim um autarca satisfeito. Professor José Carlos Alexandrino, terminamos aqui esta grande entrevista na Rádio Boa Nova. Em meu nome e em nome desta estação, muito obrigada pela sua presença, foi um gosto para mim. Muito obrigada também.